612. Duas aeronaves modularam ao mesmo tempo, o Xané 6312 na Alfa, táxi até antes da Juliette. Até antes da Juliette, 6312. Confirme a outra aeronave que chamou o solo. É o pastor 17 com plano instrumento para Porto Seguro, com autorização de tráfego e acionamento. Tente, pastor 17, ainda não tenho sua autorização, aguarde cópia. Aguarda cópia, o plano para o 1210. Tente, pastor 17, aguarde cópia. Salvador, Gol 9085, para o pushback, acionamento. Gol 9085, aguarde, será o número 2 no setor. Sim, eu confio. Então 3732, Juliette, portão 10. Juliette, 10. 3732. Então 3663, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do Boeing da Gol. Está passando o momento. Após o Boeing da Gol, está livre com o pushback, acionamento. Então 3663, coordenação. Pastor 17, copia. Para cópia. Pastor 17, Porto Seguro 1000, aprovado via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída coral com curva à direita. Transponder 0264, controle 1208. O pastor 17 autorizado Porto Seguro, uma centena via Golf 677. Recorda 1-0 na saída coral com curva direita, ano 0264, controle 2020, está com 9 a bordo, pronto acionamento para facilitar. Livre acionamento, cotejamento correto, chame para o táxi, pastor 17. Chamará para o táxi, pastor 17. Salvador, Webjet 5811. Webjet 5811, informação em curso Papá, Guarulhos, aprovado nível 360, via UP Zulu 21 na Tetrive, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída Arbora Elefa, com curva à direita. Transponder 5016, controle 1208. Exato. 2000, libere a foi estabilizada, 6311. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota do plano Opel Zulu 21. Decola a pista 1-0 na Arba Elefa. Transponder 5016208, controle de saída. Objeto 5811. Web 5811, só confirmando após trive, voa conforme rota do plano. Após trive, voa conforme rota do plano. Nossa é Poços de Podestade em São Paulo. Objeto 5811. Web 5811, cotejamento correto, chame pronto. A chamada é. No 923 ao 15, 1208, uma boa viagem. 208, obrigado, bom dia, 1923. Controle, bom dia, gol no 923. 923, bom dia, contato radar, subirão 360, sai da árvore. Parou 360, sai da árvore, 1923. Saída do 2227, da presente, voa direto com o Kiss. Da presente direto conquista, 2227. Gol 9085, negativo, gol 9085. Tem um Airbus da Oceana que está esperando há um tempinho já antes da Juliette para ingressar no Uno. Assim que o mesmo ingressar rapidinho, o senhor inicia, ok? Aguarde. Para o taxa 3663, 183, agora 4 horas, Galeão. Taxi via Índia, ponto espera, chame a turno 186, ajuste no 015, bom voo. Sente, via Índia, 118-63, 63. Oceano 6312, agilizando o táxi Juliette, portão 01. Para o 01, já começou a taxiar, 6312. Passou no 7, estacionado, pronto o táxi. Passou no 7, ajuste no 015, táxi via pátio militar, chame na hotel para o cruzamento. Passou no 7, chama no hotel para o cruzamento. O 9085, coordeno com a equipe de solo que após a passagem do Airbus da Avianca está livre o seu acionamento, chame para o táxi. Chegou o 9085, coordeno aí, reporta o táxi. Elevador. Mantenha a proa, alimentar pelo localizador, ou da 3406. Ah, 90, uma centena com 89. Além decola 10, para 3063. Trip 5221 para o Fuji, acionamento na 13. Trip 5221, livre acionamento, chame para o táxi. Tá autorizado o pushback acionamento, chamando para o táxi. India November Alpha, copia. No meio para o localizador, direita 060, desce 2000 pés, reporta estabilizado. 060, November Alpha, cortejamento correto, para acionamento, chame a torre no 86-02 a bordo. Desocha, 6312. Completa aproximação, torre no 86-12. 6312-1-6-1, obrigado. Natureza 2227, chama Recife no 28-8. Recife no 288 ou 2227. 04, pushback acionamento. 5811, na guarda, será o número 2 no setor. Vai dando 5811. 311, continua a aproximação, aguarda autorização. 311. Cruzão, 1600. 3163, contato radar, subida 340, sai da árvore. Tá, saída 340, sai da árvore, 3063. Obrigado, 6319, nível pouso na zero. Autorizado, chame táxi, o Índia November Alpha. Saída guarda coordenação. Guarda. Estou com 905 para o táxi. O PAB 64. 48, Ocidente, Gol 9085, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torno no 86, ajuste no 05, bom voo. Pastor 17, segue o Boeing da Gol Pintura Varig até o ponto de espera, lá torno no 86, ajuste no 015, bom voo. Pastor 17, segue a aeronave da Gol, a Pintura da Varig até o ponto de espera, lá torno no 86, esperado. Solo Trip 5221, tá com 47 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador para táxi. Gente, Trip 5221, no táxi via Pátio 1, no Índia, no ponto de espera, chame a torno no 86, ajuste no 015, bom voo. Gente, via Pátio 1, depois Índia, ponto de espera 286, grato. Bom dia, 905, ciente, bom dia, mantenha o ponto de espera. Muito bom dia, TAM 346, passando de ferro, batalha travada. É. 346, bom dia, continua a aproximação, aguarda a ficha livre. Guardará a pista, livre, TAM 346. Ok, aguarde, ok? Vou coordenar com a sala IES, ainda não temos um sistema. Confirme a hora mesmo da notificação. Três onze aos dois três, direito 1219. Direito 1219, 6319. Bom dia, Chané 6311, aguarde. É, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6311. Lembra Alfa, chame para ingresso no 7, observe o Bravo que Luiz que na interseção. Cinco alinhar e manter o no zero. Golf Romeo, prossiga. Muito bom dia, o Golf Romeo no pátio 3 solicita autorização para reboque até a ponte de número 3. Aguarde para iniciar o reboque, Golf Romeo. Esse Golf Romeo. Só loteria, prisão para o objeto 5804. Acredito que mais uns dois minutos, ok? Ponto de espera tá com três aeronaves na sequência, por isso que o som pode iniciar, ok? Aguarde. Ah, tá aqui, aguarda 59, graças. Chané 6311, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 6311. Ok, entrei em contato com a IES, o mesmo está transmitindo, ok? O seu plano, sua notificação. Paulo Salvador, TAM 3486, livrou. Bom dia. Bom dia, TAM 3486, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, para o portão 09, pessoal, também. Golf, Golf, Romeo, autorizado, inicial reboque, reporte para ingresso no pátio 1. Golf, Romeo, ciente, iniciando o reboque. Para ingresso no pátio 1, Golf, Golf, Romeo. Ciente. Número 2, está pronto. 9085, decolagem autorizada, 120 graus, 79. Já decola com 9035. 5221, ciente, mantém o ponto de espera. Passo 17, está no ponto de espera pronto. Pastor 17, alinhar e manter 1-0. Passo 17, ali, mantém 1-0. 8, torre 1-8-6. 8-6. Web 5811, livre acionamento, chame para o táxi. Dele vai chamar para o ato 589. Mike Golf, Mike, confirme a frequência do controle da torre. Mike Golf, Mike, cotejamento correto, confirme o pátio. Pátio, certo. Gente, para acionamento, chame a torre em 1186, o PLB já tem? Já tem. Ok, bom voo. Mike acionado, acione o chame táxi. Mike, 9085 da Gol 28, 1208, boa viagem. Grato, Gol 9085, bom dia. 7 Tower, Papa Romeo, India Echo, India Final Approach, Runway 10 ILS. India Echo, India, continue approach, expect to runway vacated. Roger, India Echo, India. Passando 7 em posição. 9-7, decolagem autorizada, 9-0, 9-4-0 graus, 7-9, espaço todo 9-7. Passo 1-7, livre decolagem. Solo Salvador Blanquinha, TAM 3304. Bom dia, TAM 3304. Informação em curso Papá, Brasília, aprovado nível 340, via Pesulu 17. Decola da pista 10, perfil de saída Bora Elefa com curva direita. Transponder 5020, controle 1208. 97 aos 29, 1208, boa viagem. Passo 17, 208, bom dia. Acima, saída Arbor, Elefa, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Pastor 17, bom dia, está em contato radar, suba 1-0-0, voa direto Coral. Pastor 17, suba 1-0-0, direto Coral, do presente. Zero transponder, controleiro 1208, TAM 3304. TAM 3304, cotejamento correto, chame pronto. Operado, paciente, tapa pau, TAM 3304. Para o táxi objeto 5811 com 132 340 Galeão. Feno na final para a pouso da 10. Pode taxiar aí até a interseção, aí você ingressa e pode vir a pista até a 35, depois você decola. Golf Romeo autorizado, ingresso no pátio 1 para o portão 03. Ciente, Golf Romeo. Autorizado ingresso, Mike Golf Mike na pista e direto para a cabeceira 35. Decolagem autorizada já, 1950 graus, 79. Mike, graças. Delta 31, até o regresso em 208, vou viagem. Mike para o solo. Aos 32, 1208, até o regresso, Mike. Abraço, Alberga. Alberga não. Quem é? Um 521 na linha e mantém o no zero. 521 na linha e mantém. Bravo, que Luiz, que decolagem autorizado, 97140, graus 62. Salvador, boa tarde. Bom dia ainda, objeto 5811, ponto espera. 5811, após o trip, alinhar e manter. Após o trip, alinhar e manter na 1-0, 5811. Sapa Romeo, India, Echo, India, on the ground, that's 3-2, now right and call ground, 1-2-1, that's 1-9. Right, 1-2-1, that's 1-9, Echo, India. Salvador, ground, Sapa Romeo, India, Echo, India, Texas, Delta. Underground, Papa Romeo, India, Echo, India. India, Echo, India, taxi, confirm, apron. India, Echo, India, taxi, straight ahead, kilo, apron 3. Straight ahead, kilo, apron 3, India, Echo, India. Salvador, é o papapapá, Michael Mike. Michael, aguarde. Ele ingressa a perna contra o vento da pista no zero e aguarda para o cruzamento. Perna do vento da perna contra o vento da no zero, aguarda para o cruzamento do campo, bravo, cruz. 35221, informa César 150, perna contra o vento da pista no zero, à sua direita, não irá interferir, 140 graus, 8 nós, decolagem autorizada. 521, está ciente do tráfego, decolagem autorizada. É um helicóptero Rapto 44, estacionado 0114. Sentiu o destino? Jardim de Alá. Confirme? Jardim de Alá. Gente, prossegue visual, reporta final para pouso, Mike por mais. Mike. Gol 9085, chama Recife no 251. 25.905, manhã. Autorizado no 7, ainda não lembrava, 1.950 graus, meia dúzia. No trip é os 35 no 208, boa viagem. 7, 208, grato. O... Bravo que Luiz, que está presente, pode curvar à esquerda para o cruzamento do campo e prosseguir para o corredor forte, ok? O Bravo que Luiz, que é poste livrando o eixo no 028. Sente autorizado o cruzamento do campo, reportará ao livrar o campo, Bravo. Pronto, Webjet 589. Mantenha a posição, Webjet 5811. Via contato radar, subida 200, sai da árvore. Sai da árvore para o 200 final, o trip 5221. November Alpha, os 36. Ingressa no litoral, chame controle 1208. Controle 1208. 3, 1, 2. 6312, prossiga. Da Oceaner para Recife, temos aprovado 350. Pronto, cópia. Afirmo. Autorizado Recife 350 via Upper Whisky 58. Decola 10 com curva esquerda, Pucacaju, saída. Controle opera em 1208. Aciona 5575, Cotege. Tá, graças. Controle 1208, bravo por isso. 5811, informe César 150, agora à sua esquerda, setor nordeste, mantendo linha litoral, 1000 pés, decolagem autorizada, piche, tá, 1-0, 1-30 graus, meia dúzia, o 5811. É, tá aqui, 0-0, 5811. Não, o Rick, tá no reboque. Bravo de Luísque, bom dia, prossegue corredor forte, o número 10, aguardando para ascensão 3-5. Oito, onze, aos 38, 1208, boa viagem. 208, bom dia. Uma centena. Dia, UF, minhas, 5811. Objeto 58, não no contato radar, sua 360, mantém a proa até 4000 pés, após curva à direita, sair da borda. E mantém proa até 4000, após direita, a borda, para 360, UF. Da presente, vou direto conquista. Gente, a partir da presente, 5221, direto conquista, grato. Solo, Salvador, 304, 15, para prospect de treinamento. Autorizado, Samitag. Contra. Web 589, vou direto, posição elefa. Elefa direto, Web 589.